Ficheiro 39, página 341, capítulo 20. Terça-feira, 1 de julho, a quarta-feira, 2 de julho. A primeira coisa que Mikhail Blomkvist fez, na manhã em que voltou a Eddastadt, foi ir à casa de Froda perguntar pelo estado de saúde de Henrik Wanger. Ficou a saber, encantado, que o velho patriarca melhorara bastante ao longo da semana anterior. Continuava fraco e frágil, mas já conseguia sentar-se na cama. A situação já não era considerada crítica. Graças a Deus, disse. Acabei por perceber que gosto dele. Eu sei, disse Froda, e ele gosta de si. Como correu a expedição a Norland? Bem-sucedida, mas insatisfatória. Depois lhe explico. Para já tenho uma pergunta. Força! O que é que realisticamente acontece à vossa posição na Millennium se o Henrik morrer? Nada. O Martin ocupará o lugar dele no Conselho de Administração. Há algum risco, hipoteticamente falando, de o Martin criar problemas à Millennium se eu não deixar de investigar o desaparecimento da Harriet? Froda olhou fixamente para ele. O que foi que aconteceu? Nada, na verdade. Mikhail contou-lhe a conversa que tivera com Martin Wanger na véspera de São João. Quando eu estava em Nursio, a Erika telefonou-me e contou-me que o Martin lhe tinha ligado a dizer que eu fazia muita falta no escritório. Compreendo. Calculo que a Cecília tenha apertado com ele. Não acredito que o Martin exercesse esse tipo de pressão por sua espontânea vontade. É demasiado esperto. E não esqueça que eu também faço parte do Conselho de Administração da pequena subsidiária que constituímos para entrar no capital da Millennium. Mas se surgisse uma situação complicada, qual seria a sua posição? Os contratos existem para serem respeitados. Eu trabalho para o Henrik. Somos amigos há 45 anos e estamos totalmente de acordo sobre estas questões. Se o Henrik morresse nesta altura, eu, e não o Martin, herdaria a parte dele na subsidiária. Temos um contrato em que nos comprometemos a apoiar a Millennium durante 4 anos. Se o Martin quisesse levantar problemas, e não acredito que queira, poderia teoricamente desencorajar alguns pequenos anunciantes, que são a base da existência da Millennium. Sim, mas veja as coisas desta maneira. Preocupar-se com essas ninharias é uma perda de tempo. Neste momento, o Martin está a lutar pela sua sobrevivência industrial e a trabalhar 14 horas por dia. Não tem tempo para mais nada. Posso perguntar, sei perfeitamente que não tenho nada com isso, mas qual é a situação geral do grupo? Froda fez um ar grave. Temos problemas. Sim, até um vulgar jornalista económico como eu percebe isso. O que estou a perguntar é: até que ponto é grave? Off the record, entre nós. Nas últimas semanas, perdemos duas importantes encomendas na indústria eletrónica e estamos prestes a ser corridos do mercado russo. Em setembro, vamos ter de despedir 1.600 trabalhadores em Örebro e Trondheim. Não é grande recompensa para pessoas que trabalharam para nós durante anos. Sempre que encerramos uma fábrica, a confiança no grupo sofre um novo golpe. O Martin está sob pressão. Está a aguentar a carga de um boi e a caminhar sobre cascas de ovo. Mikhail voltou à casa de hóspedes e ligou a Erika. Não estava na redação, de modo que falou com Malme. A situação é a seguinte. A Erika ligou-me quando eu estava em Norcio. O Martin Wanger falou com ela e, como é que hei de dizer isso? Encorajou-a a propor que eu reassuma as minhas responsabilidades editoriais. Também eu acho que deves fazê-lo, disse Malme. Eu sei, mas acontece que tenho um contrato com o Henrik Wanger que não posso quebrar. E o Martin está a agir em nome de alguém daqui que quer que eu pare o que estou a fazer e me vá embora. O que significa que a proposta dele equivale a uma tentativa de ver-se livre de mim. Estou a ver. Diz olá à Érica e diz-lhe que regressarei a Estocolmo quando acabar o que estou a fazer aqui, não antes. Compreendo. Estás completamente louco, claro, mas eu dou-lhe o recado. Krister, vai acontecer aqui qualquer coisa e eu não tenho a mínima intenção de voltar às costas. Krister suspirou. Mikael Blomqvist bateu à porta da casa de Martin Vanger. Foi Eva Hassel quem lhe abriu com um sorriso acolhedor. Bom dia, o Martin está? Como que em resposta a esta pergunta, Martin Vanger apareceu no vestíbulo de pasta na mão. Beijou Eva na face e cumprimentou Mikael. Ia sair para o trabalho? Queria falar comigo? Pode ser mais tarde, se está com muita pressa. Não, não, diga. Não vou voltar à equipa editorial da Milênio antes de acabar o trabalho de que o Henrique me encarregou. Estou a informá-lo disto agora, para que não conte comigo de volta à revista antes do ano novo. Martin Vanger ficou a balançar nas pontas dos pés por um instante. Estou a ver. Pensa que eu quero ver-me livre de si? Fez uma pausa. Mikael, vamos ter de falar a este respeito mais tarde. A verdade é que não tenho tempo para dedicar ao meu passatempo na administração da Milênio e quem me dera nunca ter concordado com a proposta do Henrique. Mas acredite, vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que a Milênio sobreviva. Nunca tive a mais pequena dúvida a esse respeito. Se marcarmos uma reunião para um dia da semana que vem, poderemos dar uma vista de olhos à situação financeira e eu dir-lhe-ei o que penso sobre o assunto. Mas a minha opinião básica é que a Milênio não pode dar-se ao luxo de ter um dos seus elementos-chave aqui, sentado em Hedeby, sem fazer nada. Gosto da revista e estou convencido de que juntos podemos torná-la mais forte. Mas a sua presença é essencial para atingir esse objetivo. Acabei por ver-me envolvido num conflito de lealdades. Ou pactuo com a vontade do Henrique, ou faço o meu trabalho na administração da Millennium. Mikael vestiu o fato de treino e foi dar uma volta, a puxar até à fortaleza e à cabana de Gottfried, antes de regressar a casa num passo mais calmo ao longo da costa. Froda estava sentado à mesa do quintal. Esperou pacientemente que Mikael bebesse uma garrafa de água e limpasse o suor da cara. Não me parece uma coisa muito saudável com este calor, comentou. Bah, respondeu Mikael. Estava enganado. Não é a Cecília que anda a apertar com o Martin, é a Isabela. Está a tentar mobilizar o clã Vanger para o encher de alcatrão e penas e provavelmente queimá-lo na fogueira também. Tem o apoio do Birger. A Isabela é uma mulher má e mesquinha, que não gosta das pessoas em geral. Neste momento parece detestá-lo a si, em particular. Anda a espalhar a história de que você é um vigarista que convenceu o Henrik a contratá-lo e que o deixou tão excitado que ele teve um ataque cardíaco. Espero que ninguém acredite nisso. Há sempre alguém disposto a acreditar em rumores maliciosos. Estou a tentar descobrir o que aconteceu à filha e ela odeia-me. Se a Harriet fosse minha filha, a minha reação seria um pouco diferente. Às 2 da tarde, o telemóvel tocou. Boa tarde, chamo-me Connie Thorson e trabalho no Edastat Curriran. Tem tempo para responder a umas perguntas? Tivemos uma dica de que está a viver aqui, em Hedeby. Bem, Herr Thorson, a sua máquina de dicas anda um pouco atrasada. Estou a viver aqui em Hedeby desde o primeiro dia de janeiro. Não sabia? O que faz em Edastat? Escrevo e faço uma espécie de ano sabático. Em que é que está a trabalhar? Ficará a saber quando for publicado. Acaba de ser libertado da prisão, sim? Tenho uma opinião a respeito dos jornalistas que falsificam material? Os jornalistas que falsificam material são idiotas. Acha então que é um idiota? Porque havia de deixar uma coisa dessas. Nunca falsifiquei material. Mas foi condenado por difamação. E então? Thorson hesitou o tempo suficiente para Mikael lhe dar um pequeno empurrão. Fui condenado por difamação, não por ter falsificado material. Mas publicou o material. Se ligou para discutir a sentença do tribunal, não tenho comentários a fazer. Gostava de ir aí entrevistá-lo. Não tenho nada a dizer-lhe sobre este assunto. Não quer então discutir o julgamento? Exatamente, respondeu Mikhail e desligou. Ficou sentado durante muito tempo a pensar, antes de voltar ao computador. Lisbeth Salander seguiu as indicações que recebera e, montada na sua Kawasaki, atravessou a ponte para a ilha de Hedby. Parou diante da primeira casa à esquerda. Aquilo ficava mesmo nas berças. Mas, desde que lhe pagassem, não se importaria de ir até ao Polo Norte. Além disso, fora ótimo ter a oportunidade de deixar a moto correr a sério numa longa viagem pela E4. Assentou a Kawasaki no descanso e desapertou a correia que prendia o saco de viagem à parte de trás do selim. Blomqvist abriu a porta e acenou-lhe. Desceu para o quintal e examinou a moto com evidente surpresa. Assobiou. Veio de moto. Lisbeth não respondeu, mas vigiou-o atentamente, enquanto ele tocava no guiador e experimentava o acelerador. Não gostava que mexessem nas coisas dela. Então viu o sorriso gaiato, encantado dele, e considerou uma circunstância atenuante. Geralmente as pessoas que se interessavam por motos olhavam com desprezo para a sua pequena 125cc. Tive uma moto quando tinha 19 anos, disse Mikhail voltando-se para ela. Obrigado por ter vindo. Venha, vamos tratar de instalá-la. Tinha pedido emprestada aos Nilsson uma cama de campanha. Lisbeth examinou o interior da cabana com ar desconfiado, mas pareceu relaxar quando não descobriu quaisquer sinais imediatos de armadilhas escondidas. Mikhail mostrou-lhe a casa de banho, caso queira tomar um duche e refrescar-se um pouco. Tenho de mudar de roupa, não vou andar para aí vestida de couro. Ok, entretanto eu faço o jantar. Salteou umas costeletas de borrego com molho de vinho tinto e pôs a mesa no quintal para aproveitar o sol da tarde, enquanto Lisbeth tomava duche e mudava de roupa. Apareceu descalça e vestindo uma blusa preta de alças e uma saia de ganga curta e muito usada. A comida cheirava bem e ela despachou rapidamente duas generosas doses. Mikhail, fascinado, olhava disfarçadamente para as tatuagens que ela tinha nas costas.